mantenho a autoestima. Aqui é bruto na rima, cordialmente cantando, rimando os gritos da periferia. Somos fruto de um conflito social, alvos inocentes na periferia tentam. É só olhar pra aquele barraco com o livro debaixo do braço, o menino já está passando mal. E logo vem a viatura, sempre na fissura. O corpo se gela, treme, lembra a ditadura. Sempre a opressão é pra quem leva a vida dura. O oprimido pobre sofreu uma guerra escura. Maria, que acontece todos os dias, principalmente nas periferias. Só com a educação resgataremos a autoestima, mas a transformação não virá da noite pro dia. Por isso é sempre tá na luta, tá na batalha, pra no dia já ter uma vida melhor. Quem fica sentado, parado, acomodado, tem como ser antes do tempo ser reduzido ao pó. Guerreiro verdadeiro, soldado do gueto, não vacila, não desiste, não desanima. Mantém a cabeça erguida pelos desafios da vida, tem como arma sua autoestima. Desde que nasci, sempre sofri, por isso me fez evoluir. Hoje eu tô aqui, lutando pra que assim, todo mal com a chão possa se extinguir. Todo mal de família, gladiador guerreiro, tem o direito de ter uma vida digna. Aqui é a voz do gueto, se liga parceiro, sempre fechando o seco contra os inimigos aqui da periferia. É dos guetos, os guetos da KCO. Os guetos da CO. É dos guetos, pra ter o melhor. Os guetos da CO. É dos guetos, os guetos da KCO. Os guetos da CO. É dos guetos, pra ter o melhor. Os guetos da CO. É dos guetos, os guetos da KCO. Os guetos da CO. É dos guetos, pra ter o melhor. Os guetos da CO. É dos guetos, os guetos da KCO. É dos da CO. É dos guetos, os guetos da KCO. Os guetos daqui da CO, New DSM, soldado guerreiro, atacando meus inimigos sem dó. Sempre dando o meu melhor, pois nossa batalha é justa. Sem nada também, vou prosseguindo na luta. Sendo porta-voz do povo esquecido, seja na senzala, aqui na quebrada, mas mente continua sendo oprimido. Salve Vila, disse um em dois. Caixa d'água no donato, eu vou colar lá depois. São vários guetos, periferias e comunidades. Que atitude não fica pra depois. De Maria é Beatriz, pai de Flórida é logo ali. Jardim Angélica e Planaltos da rua é aliado. Barueri do outro lado, Itapevi também em quatro. Falou rap bem pesado. O rap é a voz do gueto, sem medo a gente bate de frente mesmo. Se ficar no caminho, se torna inimigo. Seu sono perderá, só terá pesadelos. Quem é ligeiro, mantém o respeito em tudo que faz, não vacila jamais. Fecha com a rapa, atitude não falta. Não importa onde vai, tá de boa, tá em paz. Nas favelas e coab, chicote, estrala. Tem roda de samba e o som exala. Tô ligado em quem frequenta, tira as mágoas. A verdadeira malandragem vive e não se acaba. O rap é do gueto, conflito social. Rima, patifaria, periferia e tal. Zona Oeste, Carapicuíba, foi aqui que nasceu o sobrevivente moral, rima criminal. Os guetos, é dos guetos.